que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Sobre nós, leva-nos a possuir.